229 da Arpa Cristã, Jesus o Meigo Salvador. Louvemos ao Senhor. Jesus o Meigo Salvador, do céu até vindo, e no teu braço conduzo, vai-me conduzindo, assim eu vou seguindo na tua luz perfeita, e sempre me deleita tua palavra, ó Senhor. E grande gozo foi pra mim, ó, quando me encontraste, o coração abriu enfim a porta e logo entraste. Tanto me levante por tua luz perfeita, que sempre me deleita tua palavra que amo ser. Tu me livraste, Salvador, de miserável sorte, me guardarás por teu amor fiel até a morte. Desejo que me exortes por tua luz perfeita, que sempre me deleita tua palavra, meu Senhor. Ó Salvador e bom Jesus, meus pés na rocha funda, pois tua mão a mim conduz às águas muito profundas.